isso, até que o meu livro não está tão desenvolvido quanto eu faria hoje, para ter mais experiência. Eu devia deixar de ser professor e fazer um livro novo, como os americanos fazem, né? McKay já está no terceiro livro, o Sid Field já até morreu, fez mais uns 10 livros. Eles eram profissionais daquilo, ser professor de roteiro. Né? Eu, como não sou profissional, sou um amador, ou melhor, como disse um psiquiatra amigo meu, disse, Matheus, você é um polímata. Eu nem conhecia essa palavra. Você sabe o que é um polímata? Um polímata? A única palavra que eu conheço é um polígrafo. Que é o nome que se dá numa antiga apostila. Polígrafo é o cara que escreve muitas coisas diferentes. É. Né? Um polímata é um cara que conhece muitos assuntos. É. Sabe, por exemplo, na Grécia Clássica tinha muitos polímatas. Heráclito até fala mal deles, porque eles não conseguiam alcançar o Logos, porque eles se ocupavam de diferentes formas de conhecimento. Então, tem gente que é assim. Eu sou um polímata medíocre, mas eu estou... No ambiente corporativo, a gente chama de generalista, por oposição ao especialista. Mas o generalista... É o que vira presidente, o especialista porque... vai cuidar das pesquisas, né? Vai cuidar só daquele assunto. Ah. Né? Pois é, eu aí é diretor de teatro, jornalista, metido a filósofo, professor de roteiro, uma opção de coisa, é polígono. Mas então eu não fiz outro livro sobre roteiro, ficou aquelezinho só. E tem um negócio que eu chamei a atenção na última vez que nós nos encontramos, que foi sobre a cena. Que a cena é a célula máter do roteiro. É o que constitui um roteiro, ele é constituído de cena. E o que é a essência da cena, o fundamental da cena? É que há um acontecimento, um evento. Um incidente, uma ocorrência. Esse negócio do acontecimento é importante até filosoficamente, porque foi aonde chegou Martin Heidegger na sua busca do ser. O que é o ser? O ser, Heidegger passou anos explicando, não é o ente. O ente é um produto do ser. O ser é que faz que o ente seja ente. Mas o ser é alguma coisa prévia a isso. Ele fala do abismo do ser. É um mistério do ser. E quando ele começa a perguntar sobre o que é o ser, a primeira conclusão dele é que o ser é o quê? Um acontecimento. É uma ocorrência. Fiz ocorrência em delegacia policial. Aí ocorreu isso. Registra um B.O., boletim de ocorrência. É uma ocorrência, um acontecimento. Ele chama de um acontecimento apropriativo, que é uma apropriação do ser com a existência, ser em si, a existência humana, etc. Mas, fundamentalmente, o ser é um acontecimento. Acontece que estamos aqui. Acontece que existe tudo isso. Acontece. Mas quem fala isso? Não se sabe. Heidegger. É Martin Heidegger. Martin Heidegger. Não se sabe nem quem se alguém criou isso, aconteceu da onde, não se sabe. O próprio Rig Veda disse que talvez nem o Supremo Brahman sabe, nem Brahman sabe. É um mistério absoluto. É, quando Heidegger usa a expressão abismo do ser, não é à toa, é um abismo sem fundo, sem uma coisa que se perde, né? Não adianta a ciência dizer assim, ah, tudo começou com o Big Bang. E o Big Bang começou da onde? É aquilo, né? Porque o Gênesis, Mosaico, que é um livro antiquíssimo dos judeus, já diz, Deus criou tudo ex nihilo, do nada. E Deus saiu do nada. Porque se Deus saiu de algum lugar, está acontecendo nada. Né? Então não tem explicação, é o acontecimento. E a arte dramática, que é a arte do roteiro, é uma arte de acontecimentos, cenas, incidentes, ocorrências. Aconteceu que Joãozinho e Maria bateram boca, e Joãozinho deu um tapa na Maria, e Maria deu um tiro no Joãozinho. Tem que ter cenas. Então, enquanto você, a sua imaginação, não se dedicar a imaginar cenas, você não vai ser roteirista nunca. Você tem que imaginar cenas. Mesmo no documentário. Num documentário, já que meu amigo Rubens agora resolveu fazer um documentário. Então, que cenas ele vai fazer? Ele disse, não. Você vai fazer docudrama, vai fazer uma cena do seu personagem quando era menino, aconteceu alguma coisa com ele, você vai ser encenado, que ele a babá tem uma cena. Não, não vou fazer, não. Ah, então você vai fazer uma entrevista, vai pegar a babá, que está bem velhinha, já com 120 anos, e vai entrevistar a velhinha. Uma cena. É uma coisa do documentário. Não, você vai filmar o colégio que ele estudou quando era adolescente e que teve a primeira namorada, sei lá. Aí, sim, tem que programar, botar uma cena lá, um documentário e prever. Filmar de escola, tal, tal, de tal lugar, tal rua. Vai lá e documenta. Né? Então, seja documentário, seja ficção, seja um documentário superior, conforme Godard, que é aquele que tem de paleoficção, ou seja a ficção superior, eu vou me entender de Godard, que é aquela ficção que tem de paleodocumentário. Eu acho uma delícia esse negócio que o Godard falou. Porque é o cinema, isso é a arte, né? Do que manter os gêneros estanques. Né? Documentário é documentário, ficção é ficção, não mistura. Bom, tudo mistura. A vida é uma mistura, a arte é mistura. Então, eu queria que cada um de vocês falasse, não precisa ser em ordem nem nada, mas que cenas vocês já imaginaram para o filme que vocês querem fazer? Que momentos vocês imaginaram isso? Ainda não vamos botar em ordem. Talvez a segunda coisa a fazer seria pegar esses momentos e classificar conforme a estrutura. Porque conforme a estrutura, você tem o tipo de cena que vai ser usado. Né? A estrutura é apresentação, ataque, complicação, clímax e resolução. Né? Precisa saber se essa cena é uma cena de apresentação, se é uma cena de ataque, se é a cena do clímax, que eu disse que é a mais importante e é a que deve receber a maior atenção de vocês para o clímax, porque é decisivo para o sucesso do projeto. Segundo o Maqui, já contei para vocês, o Maqui disse que os produtores de Hollywood pegam, querem saber como é o clímax, quais são os minutos, 20 minutos finais do filme. Aí eles sabem se o filme vai dar público ou não vai. Mas você dizer, não, isso, eu não quero fazer a apresentação, é uma cena de apresentação que eu pensei, protagonista, meu protagonista é um sujeito assim, assado, Ele tem que ser assim, ele vai mostrar que ele é assim, assado. Ele é muito egoísta. Você vai tendo que esse egoísmo fica evidente para o espectador. O espectador é informado sobre como é aquele personagem. Essa é uma cena de apresentação para dizer que tudo se passou no Rio de Janeiro dos anos 50, na Praia de Copacabana, que era tudo muito diferente e tal. O que é que aconteceu na Praia de Copacabana nos anos 50, que era diferente, para apresentar a Praia de Copacabana? Ah, eu sei disso. Tem que pensar essas cenas. É um caminho até para a constituição da história. Porque mesmo você não tem a história, eu estou mostrando um caminho que vai levar à história. Porque se você tiver incidentes desse tipo de apresentação, incidentes do tipo de complicação, de ataque, complicação, clímax, resolução, você tem tipos de cenas que podem ser desenvolvidos com outras cenas e formar o corpo do filme. Geralmente eu digo o seguinte, se tem o clímax, tem o ataque. Se tem o ataque e o clímax, você tem a apresentação. Porque você tem que apresentar os personagens e as situações no começo do filme, né? Para o espectador saber o que está acontecendo. Aí você vai seguindo do ataque até chegar ao clímax. Que incidentes, que ocorrências, que acontecimentos são necessários para que os personagens saiam daqui e cheguem lá. Está claro isso? Minha tarefa. Minha tarefa. Tá bom. Isso que eu estou passando para vocês é ABC de screenwriting americano. Porque hoje eu tive muita dificuldade na escola de cinema da Filipeu com os jovens, porque eu queria dar os fundamentos e eles queriam falar dos filmes mais avant-garde que tinham. Sabe uma coisa que está... Os caras que fazem coisas super avant-garde, americanos, por exemplo, eles começaram aqui. Não começaram lá, não, onde eles estão. Mas a garotada assiste isso e quer estar lá logo. Não tenho uma sequência natural, né, de você chegar a isso. Eu estou vendo essa série que eu gosto muito, que são das Wachowskis. Vocês sabem quem são as Wachowskis, né? Não. Eu não sei. Elas agora são as irmãs Wachowskis. Mas elas apareceram como os irmãos Wachowskis. São irmãos transexuais. Eles fizeram um filme ainda no século passado que teve um grande impacto, chamado Matrix. São os autores de Matrix. Uau! Uau! Não sabia que eles eram transexuais. Eles são mais do que homossexuais, agora eles são transexuais. Porque o mais moço, o Larry, que era o mais moço, foi o primeiro a se operar e virou Lana. E depois o Andy hesitou muito tempo, mas acabou também se operando e virou Ana. Então agora são as irmãs Wachowskis. Eu tenho umas certas polêmicas no Facebook, porque tem pessoas com mentalidade do século XX que ainda fala do osso Wachowskis. E eu digo, não, mas no século XXI são as Wachowskis. Agora já tem LBGT. Não, T de que é? Transsexual. L de lésbicas, né? B de bissexual, G de gays e T de transexual. Mas tem muito mais, né? Tem mais de 20 classificações. É. Tem mais de 20 classificações. Agora tem mais de... A minha coisa mais interessante que eu vi é que tem uma personagem, o Sense8, tem 8 protagonistas. E é um enredado de tramas, porque cada um tem a sua trama particular e tem sua ligação com a trama dos outros. E cada um é de um lugar diferente do mundo, é uma cercadíssima. Tem que ir na África, tem outros que é nos Estados Unidos, tem outros que é na Alemanha, tudo assim. E eles são senseis, porque eles nasceram no mesmo dia, então eles se identificam, sabe? O alemão, de repente, ele está na pele lá do, na situação que está vivendo a japonesa. A japonesa não é a coreana. Né? Então é uma coisa intrincada dessa. Agora, como é que vai ensinar a fazer aquilo daquele jeito? Isso é porque as Wachowski já fazem roteiro em Hollywood há muitos anos. Hoje eu estava ligando a televisão, passou um filme lá, Ninja Assassino. Eu estava no fim, entraram os letreiros, não sei o quê. Aí roteiro, tinha 4 ou 5, um filme do século passado, lá no meio tinha Andy Wachowski. O irmão não tinha, mas ele já trabalhava lá. Em roteiro, a grande, a primeira grande colaboração dos dois irmãos foi na Matrix, que fez a fama deles. Mas isso é aquele negócio do cara que está onde, né, não quer partir do princípio, já quer estar no fim. Né? Eu tinha problemas com meus alunos na escola de cinema da Ribeiro por causa disso. Eu queria explicar que o Mulholland Drive do David Lynch é basicamente uma historinha de amor simples entre duas mulheres. Mas eles achavam que não, que era a complicação que o David Lynch conseguiu fazer com isso. Mas eu digo, mas eu aposto para vocês que ele não começou com a complicação. Ele começou com essa historinha simples. Depois que ele conhece, ele vai complicando tudo, vai inventando. Em cima, você inventa. Você qual quiser. Filme do David Lynch? O Mulholland Drive. Não sei como é que chamava aqui, como que era. É um que se passa em Hollywood. Eu procuro depois. Hã? Eu procuro depois. É um que se passa em Hollywood. E Mulholland Drive é a estrada que sobe aquela colina de Hollywood. É, que tem, todo tem, mundo tem escrito Hollywood. O nome. E são as duas personagens principais, são duas mulheres, duas protagonistas. Uma delas é a Naomi Watts, uma excelente atriz. Dá um show. Mas esse filme é muito interessante. Que é o chá, Ah, o chá, sim. Isso eu ia falar aqui. Quase, ia deixar vocês falarem, eu desemperto a falar. Porque... Está. Está. Está muito quente. Então, quem conta incidentes da sua história? Tá certo não ter escrito nada, mas pensado, tinha que ir lá. Sim. Eu posso arriscar, já que eu tô devendo. Né? Vamos lá. É, só para ter o contexto. Como eu abortei o drama e passei para o documentário, eu tive que pensar em alguma coisa que fizesse sentido para mim. E aí eu pensei em contar a história desse meu amigo de 40 anos, né, que que é uma história que vale a pena ser contada. E por que eu pensei em contar essa história? Primeiro porque ninguém no Brasil, acho, tem mais material documentário sobre ele do que eu mesmo, né? Correspondência trocada, escrita, eu tenho desde 1979 com ele. Depois que a gente entrou na área, na época digital, que a gente começou com gravador, Skype, né? Só de horas de Skype, ou seja, de vídeos e reuniões, eu tenho mais de 200 horas de gravação. Então, de cartas, de documentos, eu tenho muita coisa. Então, num primeiro momento, é claro que isso é um material assustador, mas ao mesmo tempo instigante, porque eu lembro a história que o Maciel contou quando foi convidado pela Lucélia Santos a organizar todo aquele material que ela trouxe da Índia. Então, da China, desculpa. Então, um pouco é isso. Esse material eu tenho também. Mas não é só isso. Eu tive uma relação estreita com ele ao longo dos anos. Pode falar o nome dele? Francisco Barreto. Não, ninguém sabe porque ele vive escondido. É uma pessoa que vive... Ainda está vivo. Está vivo. E ele vive... apesar de ele ser muito atuante, presente em tudo, ao mesmo tempo ele é invisível, porque ele, o nome dele, não aparece em nada. Isso é proposital, porque ele faz uma espécie de uma versão de um místico ocidental, que é uma mistura de yogi ocidental com um santo da Igreja Católica na linha, sei lá, do Frei Damião, por exemplo. Aquele que vive no Nordeste. É uma pessoa forte que conhece todos os segredos do mato, da selva. Ele mora onde? Mora em uma fazenda na beira do Rio São Francisco, divisa entre Sergipe e Alagoas. E tem também uma sede em Aracaju, onde uma vez por semana ele vai lá para ajudar na parte administrativa, essa coisa assim. Uma sede. A sede porque a gente criou uma instituição. Nós começamos do zero isso. Comecei com ele, ele vendia artesanato e produto hippie, uma portinha para começar a montar o projeto. Assim começou. Mas isso nos anos 70. Mas por que que eu estou contando? Por que que isso é relevante? Né? Tem que falar da cena. Depois eu posso falar de tudo. Mas eu primeiro preciso mostrar por que isso é importante. Bom, o modo como a gente se conheceu já foi muito estranho, né? Que eu faço yoga e meditação desde criança. Então, fazia desde 1974. E ele, depois que ele passou por uma experiência que quase enlouqueceu, vou chegar lá depois, na volta dele para o mundo, ele começou a procurar, orientado por certas pessoas, e acabou encontrando esse mesmo espaço de yoga que eu frequentava. E numa viagem que ele fez a São Paulo, ele foi lá no núcleo onde eu meditava. Só que essa experiência que ele viveu deixou ele um pouco mais sensível que a média. E quando ele saiu de lá, eu ajudei ele em algumas coisas, porque teve alguns problemas, estava perdido em São Paulo. E aí ele viajou para o interior, né? E descrevendo como é que tinha sido a experiência dele em São Paulo, ele disse que tinha reconhecido naquela experiência alguns velhos companheiros de guerra, de jornada, que essas pessoas iriam se juntar no projeto, em algum momento. E como ele estava lá na casa pessoa que tira foto de todo mundo, brincando, todo mundo está lá, aqui, aqui, ali. Mas quem é essa pessoa aí que você acha que faz parte do projeto? Ele apontou esse aqui. E aí ela ia falar, mas esse aqui é meu sobrinho. Vou ligar para ele, vou te pôr em contato, porque eu não conhecia. E aí ele no telefone falou, olha, eu quero te fazer um convite. Vai visitar o projeto que tem lá. Eu era duro, estudante, não tinha nada, mas falei, nas férias da faculdade eu vou. Aí eu peguei carona de caminhão, fui viajando de carona, ali, saí na marginal do Tietê, São Paulo, recém-inaugurada marginal, por pouco tempo já tinha sido inaugurada, e fui viajando de carona até chegar em Sergipe. Acho que eu levei uns 3 dias naquela época. E até eu chegar lá naquele lugar, que naquela época era tão primitivo, encantador e assustador, porque não existia luz elétrica, nem rádio, e as pessoas ali daqueles povoados onde ele tinha se instalado se orientavam para almoçar e tomar café da manhã pela luz do sol. Se estava muito dublado, o pessoal ficava louquinho, se perdia um pouco. E era assim o lugar. Então a gente tirava água com uma bomba manual, e era uma coisa assim de repensar toda a sociedade desde os fundamentos. Então, tá bom, eu fui para lá em 79. E a partir daí a gente iniciou uma relação mais próxima. Mas por que eu estou contando isso? Porque. Óbvio que ele foi perseguido, foi preso, teve problema com os políticos da região, teve problema com a igreja, teve problema, tudo que pode imaginar, né? E às vezes umas casquinhas sobram para quem está com ele também, né? Mas vamos lá, vou voltar aqui para o roteiro para não devagar muito, que eu não sei do que eu tomar muito tempo, né? Só estou dando o contexto de quem ele é. Por que ele virou uma referência para mim? Porque eu passei a ter algumas experiências assim, com ele, e que eu percebia que, espiritualmente falando, a gente pertencia a uma mesma falange e que tinha pertencia ao mesmo projeto para auxiliar um processo de instalação de alguns conceitos novos, né? E nós éramos o oposto absoluto um do outro. Então isso é o que me atraía muito bem. Por quê? Porque eu era de São Paulo, ainda sou assim, totalmente diferente dele. Você viu agora, você viu uma característica minha. Eu mal coloco um chá no fogo. Sou meio que assim, desajeitado e não desenvolvi isso. E esse meu amigo, esse companheiro, ele é um xamã também, que sabe tudo de todas as ervas e faz tudo isso com maestria, com leveza, com delicadeza, charme e tudo mais. Então nós somos o oposto do outro, não tem nada a ver um com o outro. Eu era engenheiro, e ele era mais das artes, mais assim, eu era mais certinho, vamos dizer assim, né? E ele já era mais rebelde. Apesar de eu ser um certinho, meio rebelde também, né? Mas o jeito dele era mais, me agradava, porque ele tinha uma relação com o risco diferente da minha. Por exemplo, para você, ele conduz pessoas pelo precipício com os olhos fechados à noite. Assim, ele leva gente idosa. Uma coisa estranha. Vamos subir a serra aqui de Itabaiana, à noite, no precipício, sem nenhum cuidado. Mas ele sabe fazer isso. E sabe o porquê de que você tem que enfrentar essas situações. É uma razão para você fazer esse caminho todo. Então, Bom, mas eu sei que isso só não dá um filme, eu estou falando da história. Eu lembrei que o Marcel tinha falado, olha, ele falou algumas coisas aqui. Eu preciso entrevistar algumas pessoas, né? Então eu preciso selecionar quem eu vou entrevistar, eu tenho depoimentos. Eu não quero só o meu, eu não quero falar com um amigo dele, parecer uma coisa em que você está falando com um amigo. Eu quero distanciamento crítico, tanto que eu até brinquei, é verdade isso. Eu não vou, ele detesta que fale dele. Ele proibiu todo mundo de falar dele. Então, na verdade, agora, como se eu tivesse, em função da amizade e confiança que eu tenho, me permitindo desrespeitar isso, porque acredito que eu vou ter uma espécie de autorização para fazer isso. Né? Mas ele não quer que ninguém fale dele. Mas aí, por isso que eu pus uma biografia não autorizada, que eu não quero perguntar para ele. Mas eu sei que, num tal momento, ou eu vou sentir se esse projeto é real mesmo e ele quer, porque eu sei que já queria que alguém fizesse uma certa etapa, um apanhado geral de tudo que foi esse movimento, tudo que aconteceu. Então, se ele identifica isso, eu vou ter que sentir isso sem falar com ele. Eu não quero saber dele nesse momento. Quem sabe, lá na frente, na última etapa, quando eu tiver que resolver se eu vou ter que fazer uma cena fictícia, né, para representar uma tal coisa, essa é uma opção que eu vou ter, ou se ele disser, não, pode vir aqui que eu te concedo essa entrevista, aí para essa tal cena eu vou lá e faço a entrevista. Mas eu não quero nem pedir para ele, por enquanto, porque eu quero sentir só a energia, se esse é o caminho certo, para selecionar todo esse material. Mas eu sei quem eu vou entrevistar, eu sei que tipo de pergunta eu vou fazer, eu sei exatamente onde eu posso pegar essas filmagens. Por exemplo, um lugar que eu quero filmar. Tem várias cenas. Estou todo só um panorama geral. Existe um lugar que hoje em dia você vai lá, é um lugar que parece um condomínio de classe média alta, né? Que fica indo pela rodovia José Sarney, em Aracaju, você vai no sentido do Mosqueiro e Areia Branca, que chama. Então lá nós fundamos uma comunidade alternativa que vivia com produção autossustentável, basicamente. Estou falando em 1980, os anos 80, que tinha sua padaria de pão integral, que tinha ali galinha e gado para poder gerar o esterco para ter o adubo orgânico, que ali já era todo mundo vegetariano. Então essa comunidade é um lugar que eu quero visitar. Por quê? Porque dela não ficou pedra sobre pedra. Até um trator, para garantir que não ia sobrar nem um cisco dela, foi passado, depois que o projeto acabou. Entre aspas, acabou. Né? Então eu sei a razão de tudo isso. Então lá é um lugar que eu queria. E eu sei por que esse projeto teve que depois migrar dentro de uma filosofia um pouco mais branda para se integrar na sociedade, para essa região na beira do São Francisco. Aí bom, deixa eu fechar aqui para não me estender muito. O que eu pensei? Eu não posso falar com um apaixonado, não posso falar com alguém que foi parte desse processo, porque senão você, teu documentário perde a força. Né? Então eu quero seguir a história dele se encaixa perfeitamente na estrutura que a gente viu aqui do monomito, ou seja, Joseph Campbell e o manual do escritor, esqueci o nome dele. Cid, né? Por que o manual do estudo? Porque todo o ciclo que ele faz é uma jornada completa, né? Onde todas aquelas etapas que o herói passa, ele passa até concluir o processo da vida espiritual dele. Né? Então, o que eu preciso fazer? Escolher alguns vídeos que são pobres. E aí, lembrando o que o Marcel disse, intercalar com algumas cenas que tem que ser bem gravadas para que você não tenha baixa qualidade, só o material todo, com cena de alta qualidade. Ou seja, esse é o documentário que eu quero fazer. Agora, se você tem um documentário, você tem que ter um clímax, vai ser o final. Bom, para mim, o documentário vai ser em flashback. Ou seja, o único jeito de eu ter um clímax perto do final é se eu deixar para o final a grande pergunta, que é: quem é esse cara e como tudo começou? Né? Então, esse é o clímax. Então, o clímax, eu vou contar a cena, então, que é como eu vejo a cena. Tá bom. A cena para mim é o seguinte, é essa que eu falei, acho que a semana passada. Você imagina assim, esse ambiente, seis pessoas, seis estudantes da UNB, no ano, eu não tenho certeza se é 1972, eu preciso checar o ano, não tenho aí os dados, mas é mais ou menos nessa época. Eles estão ali à noite, acampados, durante a madrugada, no interior ali de Goiás, participando de um treinamento de guerrilha, financiado pela Rússia. Eles são comunistas, que tem como um dos projetos matar o presidente. Então, isso é real. Ou seja, eu estou falando de uma pessoa que era ateu, comunista, e que, naquela madrugada, acontece a seguinte cena, eles não sabem explicar, eu não sei como contar isso bem também, teria que recuperar alguns documentos quando ele explicou. Mas o fato é que eles avistaram umas luzes estranhas, e aquilo foi chegando perto, e de repente, não sei se todos ou alguns, né, começaram a ficar tontos, não sei o que lá, entraram num estado diferente. E dois ou três passaram por uma experiência muito próxima, que foi de serem, não abduzido, né, mas um facho de luz saiu daquela nave, né, bateu no peito deles, levantou, se sentiu como se tivesse a 2 metros de altura e desmaiaram. E nesse desmaio sonharam, não sei o quê, né? Mas ele, em especial, no sonho, foi inclusive para dentro da nave e lá passou toda a fase de questionamento dele, né? Que é, por que eu não acredito nisso? O que está acontecendo? O que disseram? Você foi descobrido que você tem a qualidade que a gente mais preza no ser humano, que é esse ideal absoluto. E essa qualidade de nunca, jamais, por razão alguma, desistir. Nós precisamos de uma pessoa com essa determinação. Né? E aí eu tinha dito que essa pessoa se apresentou com o nome de Ashta Xerã. Eu nem gosto de falar esse nome, porque quando eu ponho no Google, na internet, é tanta abobrinha. Isso denigra um pouco. Mas estou falando de uma pessoa que, quando viveu essa experiência, quando ele saiu de lá, essa noite, que levantou de manhã, ele era o melhor aluno da UNB, já estava sendo preparado para ser professor, lá no departamento de geologia e geografia. Ele voltou para a universidade para dizer: não quero mais nada com essa vida, não quero mais nada com a universidade, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu vou embora. Tão envergonhado que nem para a casa dele ele voltou. Saiu andando, perdido ainda, meio vivendo um monte de coisa. Às vezes ele tava no, entrava no ônibus e às vezes passa nesse mundo ou em outro, vivendo experiências, como se tivesse ficado louco. E até meio em dúvida se não tinha enlouquecido. Então ele nem voltou para casa porque não sabia o que estava acontecendo com ele. Até essa coisa, se aceitando, ele foi tendo uma orientação que cabia a ele iniciar um trabalho lá no coração do Brasil, né, de trabalhar contra a erradicação da corrupção e da miséria que acompanha esse país. Contra ou a favor? A favor da erradicação. É. Erradicação de todas as formas. Tanto que é isso, a meta dela era de trazer justiça social. Só essa a palavra, justiça social. É, só que ele nunca pensou que fosse receber isso, porque ele não sabia mesmo o que é isso. É uma experiência física, é metafísica, né? E até eles dizendo para ele, falou, você vai buscar, você sabe que para te fundamentar agora com essa tua estrutura, você vai precisar encontrar um espaço, aí você vai sair batendo até achar. Você vai procurar sozinho, nós vamos dar uma luz. Aí fizeram a segunda experiência para ele, você não acredita em nada, né? Então você vai ver uma coisa aqui agora. E ele diz assim que puseram ele no estado de êxtase e depois tiraram. Falaram, olha, esse estado que você alcançou pode ser teu um dia. Mas isso que você experimentou é emprestado pela nossa luz e pela nossa energia, não pelo teu mérito. Vai trabalhar e conquista o que é teu, porque você não tem ainda merecimento e o direito de viver isso. Nós te demos um gostinho para você desenvolver a força de vontade para ir atrás sem abandonar. Então ele saiu nessa busca, era um ateu comunista, então saiu batendo em tudo quanto foi porta. Né? Passou. Só que ele já foi desenvolvendo alguns. Eles deixaram ele com algumas pequenas coisas. Então, por exemplo, ele foi até um centro espírita. Não sabia, estava perdido, foi na igreja, foi não sei onde. Aí foi cair, foi falar com o padre, foi falar com um monte de gente. Quando ele caiu no centro espírita, o que acontece? Ele estava todo mexido, então ele logo começa a ver todas as coisas que estão acontecendo ali. Aí ele percebeu a dimensão do trabalho, o valor, participou um pouco, falou, mas não é aqui, não é aqui que está o meu espaço, continuou procurando. Até ele entender que tinha a ver com essa tradição oriental ligada aos yogis, à filosofia ancestral. Foi quando ele resolveu se aproximar desse grupo, e aí foi fazer essa viagem que eu acabei conhecendo. Então, essa história eu queria contar. Mas isso é tão sério para mim, que quando eu estou falando disso, olha que estranho, tem aquela historinha, não lembro como é que chama o filme, que o rapaz ia começar a ler o livro, e o que ele estava lendo virava real. Então, para mim, parece brincadeira. Mas o que eu estou experimentando, história sem fim, né? O que eu estou experimentando é isso. Porque quando eu estou mexendo com isso, eu fiz de propósito. O que, que eu fiz de propósito? Faz quase 2 anos que eu não falo com ele. De propósito. Estou fazendo uma tal experiência. E agora, quando eu estou fazendo isso desrespeitando tudo que ele pediu a vida toda, mas respeitando aquilo que ele mais pediu, que é, segue a tua consciência, se está fazendo por amor, pelo bem dos todos, não precisa pedir autorização para ninguém. Então vamos ver, será que é isso mesmo? Eu vou contrariá-lo para obter dele autorização. Agora, ao fazer isso, a coisa estranha é que eu virei personagem na minha própria história. Porque quando eu estou fazendo isso, eu comecei a me afetar por isso. Então, por exemplo, eu falei, eu não posso entrar numa dessa. Quando eu assumi esse projeto, eu falei, eu não posso entrar de graça. Eu tenho que me preparar, porque eu vou começar a receber bordoada. Então eu falei, não, tem que fazer direito. Aí eu resolvi fazer um teaser, um pequeno postagem, um videozinho, que eu pus hoje. Mas aquilo tem endereço certo. Qual é o endereço certo? Não vem para ninguém. Mas são todos aqueles guardiões, ou guardiões, não sei como é que fala, do portal, criado por ele, para defender aquele portal e para dizer, isso não pode ser feito. Porque tem que ser assim. Não pode ser feito. E aí eu dizia assim, alguém que encontra aquilo que eu escrevi, o que é que não pode ser feito? O que é que está contrário a tudo aquilo que a gente acredita e quer viver? Ou seja, numa relação dialética, de harmonização desses contrários, onde eu procuro me situar, eu já virei personagem dessa história, porque eu já comecei a ficar afetado. E é uma coisa ainda tão incipiente para mim, como essa experiência que a gente está fazendo aqui também é, que eu não posso nem garantir que eu vou fazer o roteiro. Estou dizendo que eu quero, desafiei. Não sei se eu tenho dom, não sei se eu tenho talento, e não sei se eu estou certo. Se amanhã tocar o telefone, né, eu acho improvável, mas eu respeitaria a autoridade dele. Se ele falar, Rubens, pelo amor de Deus, o que, que você está fazendo? Não faça isso, não. Por misericórdia, o trabalho nosso daqui. Porque você aí pode até entender isso, mas vai causar muita dificuldade para mim, que as pessoas daqui não vão entender. Por favor, apague isso do seu blog e tire do ar. Como ele já me pediu algumas vezes, eu faço. Ele já me pediu. Eu, por exemplo, ele trabalha... Como ele trabalha com todos os tipos de pessoas, né? Desde as pessoas mais simples, com problema na sociedade, até de contravenção, né, crime, até as pessoas... Então ele tem que ter uma conduta que não dá margem a nada. A condução ele sabe qual é. Então, por favor, não faz isso, vai gerar problema para mim. Se ele disser isso, eu paro. E ao mesmo tempo, quando ele disser isso, olha, ele vai estar me fazendo uma crítica, eu tenho um respeito a ele. Fala, rapaz, faz 40 anos que nós estamos juntos. Será que você não aprendeu ainda a ser mais cuidadoso? Não dá para você saber o que você pode fazer, o que você não pode? Só que eu quero o fio da navalha. Eu quero correr esse risco nesse caminho, entendeu? Eu me estendi muito, mas eu sei que essa história é... É uma grande história. Mas... É um tremendo filme. Não é documentário, é um filme. Pode ser um novo drama. Porque perder as partes dramáticas realmente é uma pena. Pode ser só papo de documentário, é realmente uma pena. Mas pode ser bem documentário e ter cenas dramáticas. Então, mas isso é um trabalho de uns 3 anos. Não é para a gente terminar aqui nesse curso, Marcelo. Não, terminar aqui no curso, eu quero ver se algum outro vai terminar. Mas eu achei um grande filme. Eu achei que, naturalmente, o filme começa de exposição, mostrando a juventude da época. E depois tem a experiência dos jovens comunistas, que querem fazer guerrilha e matar o presidente, quando acontece aquele fenômeno. Esse é o ataque. Quando o fenômeno se manifesta, é o ataque. Já expôs, a gente já sabe que tem o Francisco, né? É. Que tem o Francisco. Você pode fazer um truque que eu me lembrei que iam fazer na Record com Jesus Cristo, e não sei se eles fizeram afinal, que é um truque interessante. O Francisco só aparece de costas, ninguém vê a cara dele. Durante as cenas dramáticas, da narrativa, para ter narrativa, para ter depoimentos e tudo, sobre isso que aconteceu, esse fenômeno estranho, e aí o fenômeno estranho acaba. Não se mostra o que aconteceu durante o fenômeno estranho. Arthur Sheeran não aparece no começo, não. O que a gente vê é que aquele jovem comunista, depois dessa coisa, dessa luz que apareceu lá, ninguém sabe o que é, ele começa a mudar. Ele fica místico, aí ele começa. Aí tem que narrar a história dele. Que é, vai chegar até o clima. Qual é o clima? O clima que tem que ser propiciado por algum acontecimento, que não vai ser o próprio clima, mas algum acontecimento da história. O principal candidato é você mesmo, como o segundo personagem. Você reencontra ele depois de muitos anos. E aí ele te conta o que aconteceu. Uau. Naquele momento. Esse é o clima. Nossa! Ave Maria! Você sabe por quê? Você está profetizando. Você sabe por que eu mudei tanto e a minha vida virou outra coisa, virou isso aqui? Porque quando ninguém mais aconteceu com os outros, aconteceu. Mas comigo, eu estava numa nave. O cara apareceu e disse que era Arthur Sheeran e disse tudo que eu tinha que fazer. É um clímax! É um clímax! É um grande susto da plateia, é o que vai convencer o produtor a fazer o filme. Porque é coisa inusitada aqui. Surpreendente. Depois vai haver uma resolução e tal. Que você sai, ele continua com o trabalho dele. Com todas as recomendações de segredo que existem e tal. Aí, nesse clímax, pode ser contado por alguém de costas, em um ator, né, e uma voz off contando o que aconteceu com um jovenzinho também de costas. Pode omitir o rosto dele, que é ator. Ou pode ser uma entrevista com ele, que isso seria porrada final mesmo. Dele mesmo confirmando para todo mundo que isso aconteceu. Aí é uma porrada completa. Mas não sei se ele vai topar isso. Eu acho que topa. Hã? Eu acho que é capaz de topar. Que é o capaz. E esse aí, então, é o clímax em cima do clímax. Revela a história e o cara que viveu a história está aqui. Vivinho dizendo, aconteceu. E são 40 e tantos anos de uma coerência absoluta para então, dar força para o argumento. Então, entre o ataque, que é a manifestação do fenômeno, e esse clímax, vai ter toda a história dele. Tudo que ele fez, vai fazendo, o grupo, não sei o que. Pessoas que ele juntou, todo o trabalho dele é narrado, pode ser bem documental. Com testemunhos, pessoas que trabalharam com ele. Fizeram tudo, desempenha. É. Aí já vai aparecer no filme. Coadjuvante. Contando, né? Eu acho que... Eu levei o Bona e o Luiz Carlos para conhecer uma fase do projeto lá na Fazenda. Vamos lá. Então e outros entrevistados. Podemos ser até personagens. Mas o esquema geral você sacou para Lena. Saquei. Mas assim, sendo muito honesto, isso é trabalho por uns 3 anos. Tudo bem, vai. Ou não, na tua experiência. Pode ser, depende do quantas horas por dia você dedicar a ele. Se eu fosse falar em horas de trabalho, um projeto desse seria quantas horas em média? Não sei. Eu nunca vi uma coisa assim. É coisa pra burro. Mas você não vai fazer quantas horas de filme? Não, tem que resumir, selecionar bem. Né? Nossa, 2 horas. Mas nem fazer, eu tô pensando em fazer o roteiro. Fazer o filme não tem condição nenhuma. Sim. Imagina filmar recursos, sei lá. Não, isso aí tem que ter produção. Ah. Só se ensinar o roteiro. Tem que ter um produtor que veja a possibilidade desse filme. É, o Fabinho às vezes se mete a fazer documentário. Você tem que fazer o roteiro de maneira que seja tentador para o produtor. E estou de acordo com o aqui. É o clímax, é o final do filme, que é a grande surpresa, a grande revelação. É aquilo que, sob o impacto do que o espectador vai sair do cinema. Ou de frente da tela de televisão, o que vai ficar no espírito do espectador. É aquele negócio que você tem que ficar tendo essa experiência de ter tido uma instrução de um ser interplanetário, de um mestre astral. E o que, que passa... Não é para qualquer um. Sabe o que passa, que passaria, tipo documento, documento verdade, que a gente falou no encontro passado? É que, por exemplo, se eu pegar qualquer gravação que eu tenho aqui dele, qualquer uma, das 200, 300 horas que eu tenho, se eu puser 10 minutos, quando você olhar, você percebe que você não está na frente de uma pessoa comum. Você percebe que ela é diferente, que é carismática. Você gravou Skype? Gravei. Eu tenho várias reuniões por Skype, eu tinha com ele. No início, quando eu ia para lá, eu que insistia até convencer ele a fazer isso. Porque às vezes eu vinha para cá e queria participar de reuniões com o pessoal de lá. Aí eu convencia a rapaziada de lá a montar um esquema para gravar ele, para eu poder participar da reunião. Aí isso foi crescendo e hoje... Um monte de gente pelo Brasil todo acompanha, porque ele criou alguns núcleos pelo Brasil e ajuda por Skype. Uma vez por semana, uma vez por mês, às vezes ele faz uma reunião. Mas isso começou assim, começou quando eu comecei. Primeira reunião, eu lembro eu lá puxando um fiozinho numa conexão sem vergonha, que mal consegui mais, que era para conseguir ter... contato. É. Mas é isso aí. E então, a gente pronto. Que acabou com a gente? Mete ficha, faz um esquema. O esquema da complicação, que é o esquema do desenvolvimento da trama, é as etapas do monomito. Você pode basear e ver o que aconteceu com ele, que corresponde àquelas etapas do monomito. Eu tenho até uma, olha só. Que relaciona eu com ele de novo. Você tem uma ideia, como as coisas não foram assim simples, o que a rebarba sobrava pra gente, eu, quando voltei de lá, eu desenvolvi por 10 anos a síndrome do pânico, tanta perseguição que a gente sofreu. Eu não aguentei. Mas imagina ele que era o alvo. Eu fiquei traumatizado de... Porque eu era muito ingênuo, não tinha noção da maldade, não tinha noção do jogo de poder, não tinha noção disso. É, no monomito, o sombra é meio difuso, não é bem determinado. Sombra é o antagonista. Quem quer sacanear ele? Mas quem é que quer sacanear ele? É o Estado, o status quo. Né, a sociedade vigente, as tradição. Outras religiões, que é esse complexo da maquinação geral. Né? Até os padres, que tinham ciúmes, inveja, porque eles se destacavam. Então, isso tem que ser caracterizado, qual é o antagonista, né? Porque vai se ver que não foi moleza a vida dele. Não foi mesmo. E aí os outros pontos, aí você vê na jornada do herói, vê se, se na jornada do herói você tem incidentes, acontecimentos que possam corresponder a cada item daquilo. Aí você tem o que me chamou a atenção nessa ideia de fechar o ciclo, e que eu achei uma espécie de coincidência, é que eu tinha brincado como metáfora para mim isso. O último artigo que eu escrevi, para mim, no meu blog, é na jornada de volta, falando do meu processo, que eu fechei um ciclo, de obtive todas as informações que eu queria, e agora eu falei, agora eu vou voltar, porque eu quero, para o ambiente corporativo, para encerrar uma lição que eu deixei mal resolvida o dia que eu abandonei a Monsanto. Então eu quero voltar como um consultor, um mentor. Então é a minha jornada de volta. Aí eu tive que falar de todo esse ciclo que eu vivi. E de repente, ou seja, esse ciclo se encerrou para mim, como metáfora, com essa cicatriz. Que quando eu passei por isso aqui, eu já vi que já tinha vivido tudo que eu precisava para poder voltar para o sistema. E de repente eu me pego refletindo sobre o Francisco, que por uma coincidência estranha, é mais ou menos no meio período, ele anuncia para todo o grupo que todo o trabalho que ele fez à frente da instituição, como líder da instituição, sem nunca se afastar da instituição por nenhum dia, por nenhum minuto, anunciou um mês quando ele tirou para viajar para a Índia, dedicou a vida toda dele ali, ele fazia tudo aquilo abnegadamente, né? Porque sabia daquilo ser verdadeiro e necessário, mas que ele queria deixar aquilo para os outros, porque aquela experiência para ele também tinha que se encerrar, porque ele tinha que se emancipar do nível religioso para avançar para uma espécie de esfera espiritualista que não faça mais distinção e nem defenda bandeira ou de uma religião ou de outra, mas está simplesmente focado na essência de todas. Então, que ele mesmo queria ficar com uma referência, mas como uma espécie de mentor, mas se afastando de todas as suas funções como um instrutor religioso. Uhum. E ele anunciou isso ano passado também. Assim que ele está lá, tá, e nem falou isso para todo mundo, falou isso de uma maneira reservada, porque ele tem receio de deixar desamparadas as pessoas que confiam naquele. Falei coisa que eu não sei se o Bono estava sabendo. Assim, já. Não, eu até estou pensando numa coisa, que você, há mais ou menos quase, há vários meses atrás, naquela tua página do Skype, você declarou que você pretendia tirar um semestre sabático e você estaria naquela página do Skype durante algum tempo incomunicado. Exatamente. Aí eu achei isso meio estranho, agora eu entendi. Porque ele gosta de fazer várias páginas. Já teve uma chamada corrente da borboleta, aí teve outras ideias. Então, às vezes faz uma, faz outra, faz outra. Agora é que tem... essa eu doei lá para eles, virou a página da Universidade do Coração. É. Né? Virou o site deles. Né? Então, ele tem sites muito legais, às vezes, para bolar essas coisas. Mas. Então, às vezes ele vem com um argumento assim, forte no sentido. E esse eu estendo. Vou tirar um semestre sabático, ficarei incomunicado por um ano depois. E aí? É. Esse é o pelo menos parou. Sim. Oi? Mas ele tem gostar de conhecer o Francisco. Mas ele mora. É, mas as coisas acontecem sempre. Então é o quê? Você já trouxe novidade, mas vamos dar oportunidade. Quem mais vai trazer novidades? Eu vou falar então. Eu não escrevi nada direito, eu sei, mas eu tenho várias ideias e eu queria insistir um pouco naquela ideia, a peça do Chepik, o robô, que obviamente tem qualidades, defeitos, desatualizações e certas coisas difíceis de você aceitar, que foi escrita nos anos 30, mas vale a pena a gente comentar naquilo que você comentou comigo. Primeiro, no fim você falou a questão da escaleta. Eu concordei, fui preguiçoso e não fiz. Mas houve uma ideia que ficou muito forte em mim, a questão do ataque e do clímax, e da consequência. Ou seja, aquele seu comentário, você comentou comigo, que na história do robô, o clímax seria chegar a um ponto extremo da indignação dos robôs, que eles resolveram destruir todos os homens. Então esse seria o clímax da história. Ah, E a consequência, você falou, o apocalipse, ou seja, a criação de um novo robô homem e um novo robô mulher, já que toda a raça humana tinha sido destruída. Um novo Adão e Eva. É um novo Adão e Eva e tal. Bem, então essa história já está conhecida. Aí você hoje tocou num ponto que me deu um insight muito bonito essa história toda. Na realidade, o que me fascina nisso tudo, naquela história que eu contei do filme Inteligência Artificial, do Spielberg, que você falou, da questão do Pinóquio e tudo ligado a isso, e que a gente vê, às vezes, tem certas coisas no filme que você enxerga, por exemplo. Um dos meus grandes erros, talvez acertos, seja que o que me fascina no filme, nas coisas, são certos detalhes da técnica. Então, isso às vezes, por exemplo, filme De Volta ao Futuro, o cientista lá só aceita o rapaz ir para o futuro com uma câmera de vídeo se ele ligasse essa câmera de vídeo na televisão preto e branco velha dele e visse imagem. Como eu mexi, eu de 15 a 18 anos eu estagiei na TV Celso de Ipanema, na parte técnica de eletrônica, eu via essas coisas todas. E eu entendi bem essa ideia do padrão de televisão, que era o preto e branco. Aí, de repente, tem entre uma imagem e outra um pulso que chama-se a salva. E ali está a informação de cor. Então, o que acontece? O que isso garante? A compatibilidade. Você pode ter uma imagem a cor, mas se tiver uma televisão preto e branco, você vem preto e branco. Então, a história que me fascinou foi isso. O cientista daquele De Volta ao Futuro Mundo só aceitou que seria verdade que a câmera de televisão colorida fosse verdadeira, o fato dele pegar ela, tirar um fio, ligar na televisão dele e funcionar. Então isso eu achei, para mim, você vai dizer que eu sou doido, é a maior cena que eu já vi em filme. O resto, se perguntar detalhes disso aqui, eu não sei. Então, o ponto que eu quero chegar, o que, que me fascina tudo, é o limiar homem-animal, homem-máquina. Então, por exemplo, o limiar homem-animal daria um roteiro, fazer um filme que tem um pouco a ver com Tarzan e com essa história, que é o macaco e o homem. Então os dois nasceram juntos, os dois evoluindo. Então, muitas histórias do homem-animal. Então, o que acontece, esse limiar, que de repente o homem começou a pensar, começou a ter lógica, o animal ficou ali, eu acho isso fascinante. Então, para a questão da cena, e seria o quê? O ataque final e o clímax. Eu vou juntar uma história que aconteceu com uma moça lá, que está fazendo doutorado conosco, em relação à primeira frase que o filho dela falou. A história, então, eu juntaria com a possibilidade de criar o ataque final e o clímax. Ou seja, o clímax seria a decisão final do robô de destruir toda a raça humana. A história seria a seguinte, vamos ver. Ficou claro que havia um grande confronto entre os robôs e os humanos. Os humanos tinham aquela obsessão que veio do Criador, que ele era um indivíduo ateu, que ele pensava de imediato que qualquer máquina que ele criasse não teria sentimento, não teria direito a isso. Com isso, ele não teria que ter horários, não teria que ter férias, não teria que ter sindicatos e coisas desse tipo. Só que as coisas ocorreram de uma maneira um pouco diferente. Então, a cena seria o seguinte, o clima de ataque entre eles estaria tão grande que eles resolveram fazer uma reunião. E convidaram para a reunião uma das participantes que tinha tirado licença maternidade e já tinha uma criança de 8 meses. E aí essa moça vai participar da reunião. E o que que acontece? A criança vai junto, porque não tinha com quem deixar, no colo da mãe, quietinha, ela nunca tinha falado, talvez ela tivesse chorado um pouquinho antes, mas ficou quietinha lá e nunca tinha falado. E ela tinha na mão um robozinho e brinquedo. E se mexia, emitir uns barulhinhos e tal. Então, a criança ficou lá brincando com o robozinho e começou a ver os ataques entre o grupo que queria defender a fábrica e o grupo que dos robôs que queria defender a eles. Aí o clima fica num choque muito grande. E o que acontece? Ocorre o silêncio. Quando ocorre o silêncio, pouco antes, a criança estava brincando com o robô de brinquedo para. Então, a criança que nunca tinha falado, ela olha para o robô de brinquedo e diz o seguinte: acabou a pilha. Primeira frase que a criança E aí, o que foi a segunda ação da criança? A criança olha para o robô e joga no lixo. Nisso, os robôs de reuniões ficam indignados, porque houve ali uma expressão, a inutilidade deles, por um ser que começa a falar. Conclusão: isso, para mim, foi o ataque final aos robôs. Aí veio o clima. O que foi? O robô-chefe olhou eles com aquele jeito de cara inteligente, que talvez até falassem por telepatia, ou seja, o que for. Olharam, né? Não tem jeito. Nós teremos que destruir toda essa raça humana. E aí, olha para o outro e tal, e vê os outros robôs com arma e começam a matar todo mundo. Acabou a cena. Uhum. Ok. Você tem o clímax e a resolução. Né? Ou seja, isso... Vamos para o ataque. Tá. É lá no começo. Tá. Então, o ataque, naturalmente, pode ser o primeiro robô que é fabricado e que funciona perfeitamente. Claro. Aí começa a produção de robôs. É. Porque aí... O que é a apresentação? Digamos que seja tem um laboratório de pesquisa que está pesquisando esse negócio de robôs. Uhum. Você pode ter dois ou mais cientistas, mas digamos que dois cientistas, um cientista que é apaixonado por robô, quer fazer robô de qualquer maneira, e outro cientista que acha que isso é meio maluco, meio arriscado, ou qualquer coisa assim, que tem reservas. Eles podem ser também líderes de paixões, de cientistas. Porque na verdade o texto original... ao confronto entre o jeito que quer fazer com o sobrinho do cara, que era um mercenário danado que queria ganhar dinheiro em tudo. E no fim ele trancafia o cara para trabalhar. Aí você vê qual é a apresentação que você quer fazer. É claro. Da questão, certo. Mas triunfa a fabricação do robô. Claro. Aí então a fabricação do robô é o ataque. É. Vai ter relação com o clima, claro. Dos robôs triunfam, né? O nascimento do robô. Claro. Né? Então você vai ter que desenvolver cenas que mostrem como é que os robôs começam a se comportar e como qual é que é a relação deles com humanos. Certo. Até chegar no clima. Até chegar no clima, certo. Tem que ir mais ou menos paulatinamente. É. Você tem que criar cenas de miolo. Certo. Tá? Certo. Você vê, para mim, a minha ideia que contou foi exatamente criar a cena. O que é difícil para mim foi isso que eu consegui agora. A criança dá o grito primal dela, olhar para o robô parado na mão, acabou a pilha. Pá! Joga no lixo. Aí isso faz a indignação final, ou seja, foi o estopim pro robô. Vamos matar todo mundo! Mas aí tem que outras cenas, então, para mostrar o desenvolvimento dessa relação entre humanos e máquinas. Em que, conforme as tendências modernas, atuais, os humanos vão ficando cada vez mais máquinas e as máquinas vão ficando cada vez mais humanas. Porque esse que é o processo que é mais comentado, não só pelo meu favorito, Kay Dick, e outros autores de ficção científica importantes, né? Kay Dick é o definitivo. Isso é a coisa que ele mais vê. É os humanos se tornando máquinas. Máquinas. E as máquinas se tornando humanos. Né? Se você puder fazer cenas em cima dessa ideia, vai dando a evolução. Porque lá no nosso clima, os humanos vão ser eliminados e uma nova civilização vai se instalar no planeta, a civilização das máquinas. Tá certo, que aí faz uma analítica. Certo, mas... Porque na realidade toda, a história do robô... Para os robôs, para as máquinas, é melhor. É o começo. A história, por exemplo, essa peça do Chappell, eu quero que até comentei, só tem uma tradução para o inglês do pessoal lá da Austrália, da Universidade de Sydney. Houve pequenas representações de Sydney, mas talvez por essa questão de voltar com o outro, não tenha ficado uma coisa, até você comentou, tão palpável assim para o público. Então, está certo. Todo mundo que vai ouvir sobre as origens do robô vai querer ler para saber o que é. Agora, eu acho que isso seria uma fantasia adicional, talvez uma segunda peça, em cima de tudo, com essa ideia. Trabalhando exatamente no limiar, onde é máquina. Bom, de robôs para a alquimia, muita distância. E aí? O que você pensou essa semana? Eu fiquei empacado. Eu perdi meu laptop. Foi roubado, na verdade. Como assim? Ah, meu Deus. Aí foi esse. Aí passei alguns dias na polícia, procurando uma forma. Não. Deu essa porcaria da toda. Quando isso? Não, abriram meu carro. Não, acho que não conseguiram levar o carro. Levaram o laptop. Que acharam de melhor lá, mais velho do outro, foi o laptop. Ai, que pena. Mas assim, na verdade eu não perdi muita coisa não, porque eu jogo tudo na nuvem. Mas foi mais a... A carcaça mesmo. É, aí me ocupou bastante disso. Mas eu fiquei pensando sim, imprimir também. Bastante, aí eu fiquei assim com o ladrão, assim, pô, mas tinha livros tão bons na mochila, assim, por que não levava os livros também, né? Vai que aprende alguma coisa na vida, né? Em vez de roubar. Só mochila, tá no carro. Só pegou o laptop. Ele gostou só da máquina, livro. Ele não quis saber nem da mochila, nem da GoPro da minha filha, só não quis a máquina. Isso eu agradeço que eles continuem assim. Assim eu nunca corro risco nenhum. Pode vir aqui em casa, procurar o que quiser, não vai achar nada. Só tem livro. Não tem nada que interessa um bandido. Não, vejo uma coisa. É, não, dela. Não, dele também. Então, o meu drama em reescrever o roteiro, ele tem um seguinte aspecto. Eu estou preso a duas histórias. Eu estou preso ao imaginário alquímico, do livro que eu mostrei para vocês. E eu estou preso à história da descoberta do fósforo. E eu tento encaixar essas duas coisas. E também criando uma história romanceada em relação aos personagens. Então, a única coisa que eu tenho clareza é o clímax. Que vai ser? Que é a Margaret e o Brand tendo um coniúncio, né? Tendo uma relação amorosa e descrevendo as etapas do coniúncio nessa relação. O ataque, você sugeriu que fosse o encontro com aquele outro alquimista que queria saber o segredo da... ou virar discípulo, saber o segredo da fórmula. Mas aí, no encontro passado, veio a sugestão de que fosse apresentado, logo no começo, a descoberta do fósforo. Começasse o filme com a descoberta do fósforo. Para que já pudesse vir o ataque. Só que a descoberta do fósforo, ela não é curta. Mesmo que eu consiga, queira reduzi-la, ela tem no mínimo 3 etapas. Aí eu escrevi 3 etapas da descoberta do fósforo. Primeiro eles têm que juntar 60 galões de xixi. Depois ele tem que passar 2 semanas putrefando esse xixi. Depois eles têm que evaporar esse xixi e tirar o sal, né? Para enfim aquilo produzir o fósforo. Na verdade, se o clima é relativo ao casal, o ataque também deveria ser relativo ao casal. Nesse caso, o ataque não pode ser a descoberta do fósforo, nem o começo. Eu sempre achei que a descoberta do fósforo pode ser o plot point 1, o final do primeiro ato. E que o primeiro ato mostrasse a relação do casal como uma relação de desentendimento, porque ele só está preocupado com o fósforo, com a pesquisa do fósforo. Fazer essas coisas, juntar xixi. E a mulher fica assim: pô, você acha xixi mais importante que eu, cara? Isso é que é ser alquimista? Gostar mais de xixi do que de mulher? Quer dizer, eu estou caricaturando, claro. Estou, né, dizendo para você fazer isso. Eu, com 2 exemplos assim, caricaturo. Mas é uma coisa assim: da relação dele, dos dois. E a pesquisa dele como alquimista, e isso provoca um conflito. Na verdade, o conflito é a visão muito fechada que ele tem, não só da alquimia, mas como da relação com a esposa. Também, então. Então, e ela não se conforma com isso, não pode se conformar. E aí eu pensei assim, na primeira, começar com ele vendo o fósforo, primeira cena, ele tendo a experiência do vislumbre da descoberta do fósforo. Novidade. Isso. E como se fosse a metade do filme, e voltando ao passado, mostrando como é que ele chegou ao fósforo e as consequências daquilo. Isso aí, fazendo tipo um flashback. Pode fazer um filme. E o Platões 1 é o clímax do flashback. Ele chega onde ele queria, não importa. Aí, no segundo ato, é que pode desenvolver, então, o conflito dele, paralelo ao problema dele com a mulher, o conflito com o invejoso, o rival, o outro alquimista, né? Pode desenvolver isso no segundo ato. Assim, eu não tenho dificuldade de cenas, eu consigo imaginar as cenas, eu não consigo imaginar a escaleta. Não faz mal. Então anota as cenas, a gente faz a escaleta junto aqui. Anota todas as cenas que você bolar, não tem ordem. Bota cena que eu bolei. Toma, esqueci. Todos aí. Pode ler depois, não precisa ler com a gente. É, agora vai ler. Então tá, vou levar isso pra brincar. Tá bem. Tá? Leva a sinopse. Tá ok. Eu trabalho bastante com você. Não, eu trabalho inteiro. Deu um laptop, mas não. Aqui tem a escaleta também, se você trabalha. Hã? Tem a escaleta. Ah, você fez uma escaleta, sabe? Acho que a gente ia fazer junto. Mas já foi destruída, reconstruída. Muito bem. Ok. Bom, ótimo. Ótimo material. Se é... Aluno. Aplicado. Ok, então agora. O professor já me disse que não escreveu nada, mas imaginou. Nada do roteiro. Nada do roteiro, mas outras coisas milhares que eu escrevi. Nada do roteiro, nada de cena. Não imaginou mas... nada sobre o roteiro? Não, imaginei. Ah, você imaginou? Mas não escrevi e dessa semana. Conte-me das suas imaginações. Tá bom. Eu, nesse meio de estudar o máximo de coisas que eu consigo estudar e conhecer o máximo de coisas que vocês sabem que eu estou nesse processo, no meio do terceiro ano do ensino médio e o último ano. Então eu decidi fazer uma história que fosse assim, usar o clichê do clichê e para poder aprender a fazer, aprender a estrutura, de como é que se monta, sem me importar muito com assim, a sua profundidade. Né? Exatamente. Então, deixei isso para depois que eu tiver já a receita do bolo, já saber, e depois eu aplico no que eu quiser transmitir. Porque agora eu não tenho tempo para. Não tem. Eu não tenho a receita de bolo, não é? Cadê? Aí eu tenho a história que é mais ou menos assim. A gente tem a Sofia Cavalcante, que é a protagonista. Bem, no início, na apresentação, ela é uma criança. A apresentação vai mostrando ela crescendo com os pais, que são ambos bailarinos. Eles moram em Jaivi, onde tem a única sede de Bolshoi fora da Rússia. E lá eles moram e eles são, os pais são extremamente envolvidos com balé. E ela acaba, né, treinando junto com eles, ela frequenta muito, indo a ensaios da mãe e do pai. Aí a apresentação são todas essas cenas dela, tipo, começando o filme com um ambiente, assim, não sei, mais infantil, até de aulinha de balé, ou aí ela acompanhando os pais, grandes apresentações dos dois, ela dançando junto com a mãe, aprendendo, caindo, a mãe levantando, ou seja, a mãe sendo sempre muito caridosa, muito carinhosa, e o pai forte, apoiador e tudo mais. Aí, uma vez, os pais eles são convidados e vão precisar fazer uma viagem, que eles aproveitam, não sei, eles têm um motivo para deixar a Sofia com a tia e eles vão para a Rússia. Só que nessa viagem para a Rússia, tem uma tragédia de avião. O avião cai, só por volta do deserto na África, por exemplo. E cai, é uma tragédia. E aí tem a cena do ataque, que seria a filha que ficou treinando em casa para uma apresentação, algo do gênero. E aí ela... Assim, eu gostaria muito que fosse esse filme, eu gostaria muito que fosse guiado pela música, sabe? Pela música erudita, ou seja, guiando a emoção do espectador pela música. Aí as músicas mais agitadas, assim, como faz filme geralmente, mas essa fazendo mais fortemente. E aí o ataque seria quando ela estivesse na casa da tia, né? E aí, em algum momento, ela tem uma forte ligação, né, com os pais, e ela consegue sentir, assim, eu gosto muito de quando... Sabe o estilo de cena de perseguição? Quando mostra o que está perseguindo, o que está fugindo, o que está perseguindo, o que está fugindo? Broadcasting. Isso, broadcasting, você tinha falado. E aí fazer isso algumas vezes no filme, que eu gosto disso, e mostrando a relação dos dois, ou seja, os acidentes começando a acontecer e a dança dela é, o treino dela sendo interrompido, e quando eles morrem, ela tem alguma coisa, sei lá, um CD, faz alguma coisa que tem aquele corte, ela percebe e a tia recebe uma ligação, um aviso, ou seja o que for, e essa é a cena do ataque. O roteirista não deve perder a oportunidade de fazer cross-cut. É muito difícil. É uma coisa que funciona demais. Sempre que tiver oportunidade, passa. Ótimo. Duas ações paralelas. É uma num lugar, outra no outro. Como é que se escreve isso na hora de... Hã? Na hora de escrever o roteiro, como é que simplesmente faz? Você faz um pedaço de cena com um cabeçalho correspondente, faz outro pedaço da cena com outro cabeçalho correspondente. Vai alternando as cenas. Mas não são paralelas? Pois é, mas são paralelas. O filme passa uma coisa vai outra. Ser montado paralelo. É certo. Ela, diz, ela tem uma cena, os pais do avião. A cena seguinte, a menina está lá na casa dela. Imaginei que fazia duas colunas. No avião, avisa, o avião entra em dificuldade. Na cena seguinte, a menina escorrega e cai. Na cena seguinte, o avião explode. Na cena seguinte, a menina começa a chorar. Aí, cross-cut. Pode fazer quantas alternas você quiser. Vai botando as duas ações, uma atrás da outra. Essa sitcom faz isso o tempo todo, né? Hã? Sitcom? Essa sitcom, toda hora corta e joga para o outro, corta e joga para o outro. Mas isso não é corte. Não, pode ser. Isso não é corte. No sitcom é qualquer coisa que corta e passa para o outro, né? Não tem relação. Não tem relação. Aqui tem relação. Quer dizer, no caso dela, é um cross-cut ilegítimo. Porque é o que está acontecendo com os pais e o que está acontecendo com a filha. O que vai acontecer é uma tragédia, que os pais vão morrer e a menina vai ficar louca. Entendi. Hã? Claro. Ok. Aí, beleza, tem esse ataque. Após esse ataque, eu pensei em alguma cena onde, delicadamente, tipo, eu acho que pode até ser durante o ataque, tipo, no momento, um pouquinho depois, tipo, a cena seguinte, quando ela tá conversando com a tia, e aí... elas realmente conversam sobre a morte e as providências que vão ser tomadas, e as duas choram juntas, todas as coisas que acontecem. E no final da cena eu gostaria de mostrar a mão dela dando uma tremida. E começando a mostrar os primeiros sinais do tremor, porque mais adiante a gente vai descobrir que ela tem Parkinson, que ela começa a desenvolver o Parkinson. E eu fiz uma pequena, eu passei o olho em Parkinson, como é que é. E Parkinson causa uma deficiência na dopamina, que a dopamina é... Aqui, deixa eu pegar direitinho, porque eu não consigo pra vocês. Aqui, e é interessante porque... aqui, ó. Porque o Mount Parkinson, ele é... exatamente o contrário, é tipo a pior coisa que você pode ter do balé. Porque ela, no balé você precisa ter sempre aquela postura assim. E no modo que você tem uma postura inclinada, você tem mãos trêmulas. E tremor e. Tem aquela dobrada do Parkinson em certos Parkinson, né? Como? Aquele ficar torto assim, alguns pacientes de Parkinson ficam tortos, outros não ficam. Não, mas é uma coisa que... O meu amigo, o ator Paulo José, tem Parkinson há 30 anos. E, não, claro, mas... Está torto. Meu amigo Leandro Conde morreu de Parkinson, com Parkinson iria torto, ele dava aula de filosofia, todo torto. Sim, não é uma regra geral. Um tem, outro não tem. Não é uma regra geral, mas é uma coisa que acontece também. Que pode acontecer. Então, eu gostaria de capturar essa... Essa diferença, por exemplo, quando ela vai, não sei, eu vou falando e vou tendo ideia. Ela, e se vocês puderem ajudar também, ela vai, por exemplo, ao médico, e aí, no momento que ela descobre isso, é numa clínica que cuida disso, e aí mostra diversas pessoas exemplificando a diferença absurda e o contraste absurdo entre o Parkinson e o balé. E aí mostra as pessoas, e aí mostra uma cena de alguma pessoa já muito, muito, muito velha, com passo, não sei, porque é uma doença que vai piorando. É crônico. Só mais. Então, aí ela descobre isso, certo? Chama progressiva. Isso. Doença progressiva, igual a minha. Progressiva e incurável. A mais difícil. Aí ela descobre isso por volta, não sei, adolescente. Assim. E ela vai se afastando do balé, claro. Porque o balé lembra muito os pais e lembra muito morte pra ela. E aí fica cada vez mais difícil, mas assim como no início de passo, até onde eu sei, eu posso falar uma coisa errada, mas é que eu não sei tanto. Mas no início consegue ser bem controlado por remédio. Então ela vai crescendo com a tia, fica com a tia. Até o momento que ela está estudando e tal, se forma, passa para uma universidade, por exemplo, em São Paulo, não sei, ela passa para a USP para estudar outra coisa, medicina. Ela se afasta completamente do balé. E aí ela passa para lá e para poder ganhar dinheiro, o dinheiro dela, ela trabalha numa das filiais do restaurante da tia, que a tia tem uma rede de restaurantes pelo Brasil, não sei. E aí ela passa a trabalhar nesse restaurante como garçonete. Aí você fala, ah, mas Parkinson e garçonete é amor e outras drogas. Também nesse filme tem a menina que sofre de Parkinson, ela é uma garçonete, tá tudo certo. Aí eu pensei numa cena, que aí já faz parte do desenvolvimento da história, que é quando ela estava trabalhando e tal, e aí chega um novo pianista. E esse pianista, ele no restaurante bacana e tal, e aí tem um piano de caldo e no meio do restaurante, uma coisa bonita. E aí esse pianista começa a tocar uma música, a música, que ela, eu ainda não defini qual é, mas é uma música muito importante para ela e para a mãe. Então quando toca essa música, reativa o balé nela, e aí ela, tipo, sabe que todo aquele iniciozinho assim, aí podia ter outra cena do projeto. Onde mostra, tipo, ela. Aí começa tudo o pezinho dela, assim, levanta, entendeu? A coisa dela levanta. E aí nessa história a gente tem que ter um espaço pra ela não sair atropelando as mesas, né? E aí ela começa a dançar. Ela sabe aquela cena clássica da pessoa quando perde o controle do corpo dela e faz o que ela deveria fazer na vida. E ela nota que é isso que ela deveria fazer na vida. E aí ela começa a dançar e é uma coreografia que ela aprendeu na infância, na cena da apresentação. É uma coreografia que ela aprendeu junto com a mãe. Talvez até que ela estivesse ensaiando quando a mãe morreu. E ela consegue. Ah, é ótimo. Quando a mãe morreu, os pais morreram, ela não conseguiu fazer a parte mais importante dessa dança. Ela caiu no meio. E ela descobriu, foi quando ela sentiu a morte dos pais. E aí no restaurante, quando toca isso, muito mais adiante, no restaurante, quando toca essa música, ela dança e consegue o passo final. E aí mostra as duas, tipo, dançando juntas, sabe? Ela vendo a mãe, e aí, tipo, meio que as duas dançam juntas como se a mãe guiasse ela nessa história, nessa dança. E aí ela consegue, ela alcança. E é aplaudida pelo restaurante inteiro, e aí acontece de, não sei, acontece de, no restaurante, um dos clientes serem donos de uma companhia de dança. E aí chama ela, e fica impressionado, e aí os dois conversam, um tempinho depois da cena, os dois conversam, e aí ela fala que é filha dessa, da Bianca, que é essa, a mãe dele, a Bianca e o Dimitris. E ele fala Bianca Dimitrios, e o cara reconhece. E ela volta para as aulas de balé. Com dificuldade, eu ainda não defini quais são as dificuldades dela, mas ela vai voltando. E ela conta para ele que tem Parkinson e tudo mais, e todas as dificuldades da complicação que vai acontecendo. Até chegar no clímax, que é quando... Aí, uma das partes antes de chegar no clímax é que ela é convidada. Ela consegue, ela tem toda a progressão, ela consegue dançar maravilhosamente bem de novo. E é sensacional, e ela é convidada para ir dançar em Bolshoi, no mesmo lugar que os pais foram, na Rússia. E ela vai, não sei como é que ela vai lidar com o avião, né? Mas ela vai lidar de uma maneira sensacional. Ela vai ficar muito assustada, com certeza. E ela vai, e o clímax é quando ela tem algumas dificuldades na hora da dança, muito medo, porque é o momento mais importante da carreira e da vida dela, é a apresentação mais importante. E o momento, a cena é quando ela consegue terminar e é aplaudida. E ela consegue superar a morte dos pais e o Parkinson e tudo. E aí pode encerrar até aí, ela terminando assim. Uma sugestão bem vulgar, careta, mas como produtor, eu diria que o público gosta de histórias de amor. É, eu sabia que estava faltando. Então, ela pode namorar o pianista. Ela pode namorar o pianista. Você não disse que o pianista era bacana? Não, o pianista também estava. Então, namora o pianista. O pianista vai com ela, junto com ela na música. Tá bom. Toda vez que ela fraqueja, tem medo do Parkinson, ele estaria tá dando uma força para ela. Então é uma coisa, ele não dança feito o pai dela dançava, mas ele é aquele companheiro, como o pai foi companheiro da mãe dela, né? Quase um paralelismo romântico que em bilheteria dá certo. Pode crer. Tá bom. Agora, só para entender, é realista pensar que dá para superar o Parkinson e ir para uma apresentação assim profissional? Daí a parte que eu queria pesquisar. O que provavelmente pode acontecer é que excepcionalmente ela consiga isso. Mas ela não vai ter uma grande carreira depois. Não, não. Ela se supera. O mesmo Parkinson vai progredir e vai ficar cada vez mais difícil. Ela vai ter que parar. É uma apresentação para realizar um sonho. É. Sim, é para que é mais correta. É porque através dessa apresentação. Não é nem tipo, a grande apresentação da carreira dela que vai, tipo, daqui pra frente a carreira vai. Não. É pra ela poder. Porque ela faz a mesma apresentação que os pais estavam indo fazer. Né? Isso tudo é. Então ela supera a morte dos pais. Né? Esse é o objetivo. É, depois ela vive com o pianista. O pianista apoia ela em toda a doença. E os dois terminam juntos. Esse Parkinson não pode ser só psíquico. É, isso ela diz. Às vezes não adianta nada, porque se não adianta nada, eu vou sair isso, a doença vai continuar e não tem futuro, isso não importa, Roberto. É esse momento, você tem que viver esse momento. Grande. Aproveitar e viver todos os momentos da sua vida, esse é o grande momento da sua vida, como é que você vai desistir? Um futuro que nem sabe, pode ser que você morra até atropelado antes de morrer. E se a gente quisesse continuar com o balé, no futuro ela e o pianista poderiam ter uma filhinha. E aí termina com a filhinha aprendendo com a mãe. E aí o balé continua. Acabou. Legal, legal, né? Por que você escolheu esse nome, Sandra Cavalcante? Cavalcante? Não sei, eu gostei da sonoridade. Cavalcante. Eu não sei, eu não posso dar. Essa não pode ser psíquico, esse Parkinson? Assim, alguma coisa aqui. É emocional. Ah, mas as doenças são assim, são. Né? Não, mas ser emocional ele quer dizer que é superável. Superável? É. Eu tenho que pesquisar, eu quero que seja realista. Bem realista mesmo. Não pode ser um trauma, assim, que ela começa a desenvolver alguma patologia, assim, que... E eu tenho um amigo que é mais, assim, na organização. Ele se dedica à medicina psicossomática. Uhum. E ele é radical. Ele acha que todas as doenças são psicossomáticas. Uhum. Então, se tratar a cabeça direito, fica bom de qualquer doença. Uhum. Mas isso é uma tese abstrata. Uhum. Os outros médicos dizem, não, é uma coisa material, orgânica, a doença está ali, não tem jeito, pode ter a melhor cabeça do mundo que... Eu posso adotar isso, não sei, isso para mais adiante. Aí não, Xixá, eu sei que a minha não tem conta dela, tá me enchendo o saco. A doença como caminho. São propulsoras, né? São propulsoras pro alto. É, e aprendi lá com o meu mestre Carlos, né, que não existem nem bênçãos, nem maldições. Só existem desafios. Eu concordo. Você acha que a bênção é um desafio, uma maldição. Não, é um desafio também. É. Gostei dessa. Hã? Gostei dessa. Essa é do Dom Juan, lá do Carlito. É. Guerreiro não encara nada como bênção ou maldição. Muito ele bem. Encara tudo como desafio. Muito bem. Você fala do Paulo José, ele fez uma cirurgia, ele fez uma cirurgia, não fez? Tem que ficar impressionado que o Paulo José andava com uma caixinha de madeira, assim. E quando ele parava, abria aquela caixinha, tirava trocentos remédios e tomava tudo. Entendi o que ela falou, o quarto. Pelo menos no começo, tem muito tratamento, a pessoa vive praticamente como uma pessoa normal. Agora depois, com os anos e a progressão da doença, vai ficando pior. Em alguns casos entorta, né? Sim. Teve um papa que entortou com o Pujão. Esse papa que era tortinho. João 23. João 23 era tortinho, né? Era o papa. Leandro Conde era torto, era papa. E eu fui inspirada também porque a gente tem uma amiga nossa, que tem papa, e ela nos deu um piano. Porque sabe quando a pessoa ela tá assim cada vez mais próxima da morte? E aí as coisas materiais vão perdendo a importância. A importância, ela valoriza cada vez mais as relações. Aí é muito engraçado, porque você chega na casa dela e se você fala, nossa, que bonito, ela fala, leva. Nossa, que interessante isso, é seu. E tudo mais. E é lindo porque ela no Natal de 2014, 13, ela foi lá em casa, ela conseguiu sair de casa, foi lá em casa, ela já tá bem velhinha mesmo. E ela foi lá em casa e ela toca piano, ela nos deu esse piano de mais de 100 anos, quando ela era pequenininha. E quando ela era pequenininha, já era um piano meio velho, então já tem um piano tiquíssimo ali. E ela tocou, e, nossa senhora, ela tocou muito lindo. Foi sensacional, foi muito lindo. E essa energia que eu queria ver na apresentação da, da Sofia. É, foi bonito que você tá falando. Porque só tá faltando dois carros. Fugiu. Fugiu. Essas notas aí. Essas notas intermináveis. Ele tem o mesmo problema que eu. De vez em quando tem que correr pro banheiro. Não adianta fugir, não. Escolhendo o banheiro. Vamos ver. Vamos contar aí o que é que você pensou para o seu filho. Prefiro fatos às ideias. Você é ótimo de ideias, mas... Esse negócio de roteiro precisa de fatos. Ocorrências. Eu fazer o dever de casa. Eu continuei assim, flutuando naquelas ideias. Consegui assim avançar muito, assim, né? Foi uma semana que eu assim pra mim, né? Eu continuei a pensar foi de procurar fazer um filme interativo. Em que... Ah, porque eu quis dizer que achava que era mais para teatro, né? É. Aí você, então, está preferindo cinema interativo. Já mas... tem isso, cinema interativo? Você já viu? Não. Tem aquele 4D, tipo, se tem água na tela, tem água na sua cara também. Não sei. Tem na Disney. E 60, eu ainda não vi, mas 60, mas tipo, algumas coisas que tem no filme, tipo, se tem uma ventania e tem ventania na cara das pessoas, mas tem peça interativa. Peça é... Aí eu trouxe ideias interativas aí, eu digo assim, é teatro. Teatro já... Mais fácil, né? Fizeram, tem muitas vezes. Grupos de barbado. Mas agora cinema é interativo. Quem vai pensar vai ser você. Muito, muito, muito complexo, assim. É complexo. É porque tem que ser um clima contínuo, né? Quase que. Né? É uma coisa assim que vai se colocar. Não só o espectador está acompanhando o que está acontecendo na tela em tempo real, né? Como ele vai estar vivendo, né? A presença física dele naquele espaço em tempo real, né? E assim, não sei, você, o filme do Godard, né? Quando ele coloca o professor sendo entrevistado, né? Para falar, né? Seria assim, haveria, quer dizer, é uma mistura desse narrador, né, com o próprio espectador, porque ele, a busca seria de ele ir fazendo a narração, né, ele tá acompanhando, tá vivendo, né, e ele continuaria narrando esse presente. Sim. O espectador. O espectador, isso é difícil. O espectador não está lá para fazer nada. Ele só quer receber. Ele não quer dar nada. Já pagou a entrada, agora tem que agradar isso. Tem que agradar isso. O espectador é assim, uma peste. Eu vejo turminha assim, às vezes tem o livro interativo, você está lendo, está tudo bem. Agora, faça isso, faça aquilo. Aí empaca a leitura. Você pula a página, A gente não faz. Nossa, vocês é o filme só para os seus amigos aqui. Né? Vocês têm que contribuir para o filme, enquanto a gente estiver sendo mostrado, contribui. Esses amigos foram certamente topar. Agora, o público em geral é muito duvidoso que isso acontece. É um formato que nunca foi feito e alguma razão há para isso. E o teatro, por exemplo, já foi feito. Era mais fácil, já foi feito. Não há nada de novo sobre o sol, tudo já foi feito, o que podia ser feito. Agora o que não pode ser feito, você vai ter que descobrir alguma coisa, então. Você está querendo inventar moda, né, Xará? Está querendo inventar moda, então tem que inventar uma moda que seja possível. Seja realisticamente possível. A gente tem mais de uma semana para pensar. Mais uma semana. Até chegar aos pontos. E fazer como todo mundo está fazendo. Em vez dessa sua originalidade obstinada. Tem uma obstinação pela invenção, né? pelo novo, pelo que nunca foi feito, inédito. Né? Pois é, isso talvez seja um fim, uma estrada que você tenha que humildemente começar a trilhar com todo mundo, aprendendo como é que todo mundo faz para depois você inventar isso. Mesmo os artistas de vanguarda, até no teatro, que fizeram depois teatro derrubando a quarta parede, tudo, começaram aprendendo o beabá. E depois aí que dominaram o beabá, sabiam ler e escrever, aí começaram a inventar. Roteiro é a mesma coisa. Ok, gente. Bom, o meu xarai vai pensar sobre isso. Deixa eu ver se você bola um roteiro aí simples de fazer. Vamos ter que botar uma coautoria com você, alguém junto com você. Vou perguntar quem é que se candidata. A trabalhar contigo. Tá? Pra te puxar mais pro botar os pés prático. Ok, gente. Muito obrigado. Privilégio nosso. Confesso que estou um pouco cansadinho. Mas foi ótimo.